за крики чи печі. Mi recuso a aceitar o fim. Me recuso a ver você sair. Me recuso a terminar assim. Me recuso a crer que te perdi. Perdoe-se.